minha que aflorava a alma pura, indo livre como se deve, sem dever e nem correr. Mas um dia a vida açoitou, bateu forte, suas marcas deixou. Quebrou.